Essa música, ela é inspirada na música Coração da América, também de Milton Nascimento. Bem, Macalé, coletivo Muntu. E é uma realidade desse jeito. Não tem pra onde correr. É, não há fuga de nós mesmos. Temos que bater de frente. Bate, seu ritmo é intenso, sem consenso social. Vive o tormento, o mandamento capital. Chamar de marginal, de negro sem moral. Tava no plano da presidência mundial. Apagar da história o que pudesse fazer mal. Manter o sistema e na medida essencial. Pobre é o problema, sem referência ideal. Confunde as lendas, erva daninha, são ilegal. Mortos no coração da América. Meninos mortos no coração da América. Fazem negócios no coração da América. É tudo lógico, é o coração da América. São tantos mortos no coração da América. E os índios mortos no coração da América. Fazem negócios no coração da América. É tudo lógico, é o coração da América. Tantas lembranças dos meus amigos de infância. Alguns sem chance se perderam na esperança de ver o país mudar, a vida melhorar. Não mudou nada, ainda matam as crianças por motivos tolos. Acendem o fogo e a chama da covardia, motivada por ganância, mistura de ódio e fama. A favela inflama, todo mundo foi ver, quebraram mais um meganha. São tantos mortos no coração da América. Meninos mortos no coração da América. Fazem negócios no coração da América. É tudo lógico, é o coração da América. São tantos mortos no coração da América. E os índios mortos no coração da América. Fazem negócios no coração da América. É tudo lógico, é o coração da América.